Vamos subir e adorar nos altos montes da adoração. Amém, igreja? Os nossos inimigos jamais nos alcançarão quando subimos nos altos montes da adoração. Quantos creem, dê um forte brado de vitória! Nós vamos subir alto na adoração pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nos altos montes da adoração, na rocha bem mais alta do que eu vou subir, subir, subir, subir e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Nos altos montes da adoração, na rocha bem mais alta do que eu vou subir, subir, subir, subir e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. E aí ninguém pode me alcançar, ninguém sobe se não for para adorar. E aí meus inimigos nunca chegarão, mas asas do Espírito no meu esconderijo só sobe quem é filho do Senhor e seu adorador. E seu eu vou subir, subir, subir, subir e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. E aí ninguém pode me alcançar, ninguém sobe se não for para adorar. E aí meus inimigos nunca chegarão, mas asas do Espírito no meu esconderijo só sabe quem é filho do Senhor e seu adorador. E seu adorador, só tem valente de Deus, só tem guerreiro do Deus Altíssimo. Aleluia.